É nós que tá. Que faz a festa, faz parte do intercâmbio que nos Mike representa. Que levou a batida pesada, skate no pé e o grave na caixa. Agulha que risca na pista e pira a mulherada. E faz parte do nosso plano invadir o campo, desfaz de santo. No Bilbador os quatro cantos, desempenhado. Armado até os dentes, calibre no pente, invade sua mente. Nos quatro elementos, hip hop, eu vou em frente. Todo bem, bem, ficou sem pique budista. Essa é a família da Dalai Lama que reflita. Mas quando junto eu faço o meu ritual de Guajá, Bob Marley é a paz espiritual. É nós que tá. La, la, la, la, la. É nós que tá. La, la, la, la, la, la, la. É nós que tá. La, la, la, la, la. É nós que tá. La, la, la, la, la, la. Chego com respeito, é som de preto, vindo do gueto. Batida bem definida sobre a rima, meu conceito. Três microfones para ouvir como cantiga. Soldado, sim, é de frente. Das mentes inimigas, pensamentos negativos. O nosso flow caiu pro chão. Levante-se e siga em frente. Meu irmão, e na batida que representa a minha peita rubro-negra. No meio da nação, cê tá ligado? É muita treta! Cansa de raiz, se gostou, tô bad bis. Nego tá feliz, o que o preto gueto diz. Na balada, só de boa, arapuca, tô à toa. Mas o asteroide hip hop não enjoa. Peço uma cerveja e observo o novo show. O grave, o médio, agudo está no palco, é X4. Certo, parceiro? É nós que tá. O jogo é pra ser jogado, então corte o baralho. Com pensamento pra frente, sempre vamos repente. Inteligente, articuladamente. Soldado da rua, do mundo da lua, se entrega loucura. Cabeça vira bunda, uma pá de filho da p*** que não sabe o que quer. É como é, não ficou de mané. No skate o olheiro, ultrapassa os obstáculos. Melhor com X4 do que mal acompanhado. Então Joe, seu pesadelo voltou. A nova fusão sonora novamente faz o gol. É minha, nossa senhora. É nós que tá. La, la, la, la, la. É nós que tá. La, la, la, la, la, la. É nós que tá. La, la, la, la, la, la. É nós mesmo, vagabundo. Correndo o caminho, seja do norte ou sul. É nós que tá.